Obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Valeu, meus amores. Quero passar essa energia positiva pra vocês e de alegria. Muito, muito obrigada. Vocês não sabem a alegria que eu estou aqui de cantar pra vocês hoje. Não ouço se você não ouço. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Não ouço se você não ouço. No calor faz frio, minha alegria sumiu. Sem minha coxinha, sem dormir de coxinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É mais de noite e dia. Alô, Tayane, minha prima, obrigada, meu amor, por tudo também, viu? Você me ajuda bastante, Thaís, a tia Bia, a tia Massinha, minha família toda. Amor é do amor, é Camila. Eu saio do boteco. Alô, Vilgos, Bianca Gomes. Amor, essa mina Nelly, Priscila Santos, alô, Pri. Nheco, nheco do nosso, nheco, nheco do nosso, nheco, nheco. Tô com saudade do nosso, nheco, nheco do nosso. Obrigada, Regi. Do nosso, nheco, nheco. Tô com saudade do nosso, nheco, nheco. Emanuela Gomes e amigos pra vocês. Obrigada por tudo, obrigada por todo o carinho, por estar interagindo com a gente. E eu vou repostar, a gente vai conversar bastante, viu? É só a primeira live de novo. Não ouço sem você, não ouço. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Alô, Rita da YouTube, muito obrigada por tudo, viu, pelo espaço. E faz frio, minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem nome de coxinha, sem meu bebê. Obrigada, Carol Bronze. E a banda linda, obrigada por vocês, viu? Eu amo muito vocês. Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra morrer. Vem comigo assim de casa, vá! Amoreco, amoreco. Se você voltar, eu saio do boteco. Amoreco, amoreco. Tô com saudade desse nosso nheco, nheco. Alô, Carlinha, alô, Josi. Nheco, nheco. Tô com saudade. Pedro Cassiano, meu filho, cheiro. Nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, meus pais. E do nosso nheco, nheco. Olha, gente, fui! Muito obrigada por estar passando essa energia positiva pra mim e eu estar passando pra vocês. Amo muito vocês. Se fala que nós deixamos pela frente. Vem! Yeah! Obrigadão!